Pessoal, recentemente, a marca Rip Curl, que faz produtos para surf, né, decidiu patrocinar uma atleta de surf transgênero, né, uma transexual. E adivinha, pessoal, quem ficou indignado? Com certeza os conservadores, né? Claro. Os conservadores foram lá e derrubaram a página da empresa do patrocínio, né, a essa atleta trans. Eu acho engraçado, pessoal, que os conservadores, né, eles se revoltam quando vem uma pessoa que menstrua perdendo um espaço para uma mulher trans. Sendo que a mulher trans, ela está conquistando esse espaço, não é por cota, não é por ações afirmativas, é por competência, tá? É por mérito. Engraçado que esses conservadores não mostram a mesma indignação quando são homens jovens perdendo suas vagas de emprego, perdendo vagas nas universidades, por políticas de ações afirmativas misândricas e feministas. Eles não mostram essa indignação. E depois eles se perguntam por que o crime é tão alto no Brasil, por que o crime está aumentando nos Estados Unidos, porque eles estão gerando uma horda de homens e meninos, pessoal, meninos, tá? Marginalizados, meninos que estão indo para as drogas. Quando os conservadores adoram falar geração neném, essa geração que não trabalha, não estuda, que não sei o quê, que os meninos estão trancados dentro do quarto, não querem trabalhar. Eles querem trabalhar. Sabe por que eles estão trancados dentro do quarto? Vou falar por quê. Porque não tem oportunidade para eles de estudo. Porque as leis que vocês, conservadores, que deveriam conservar algo, não conservam nada, vocês não destroem o amparo esquerdista que está prejudicando esses meninos. Esses garotos, mesmo se forem para a universidade, sendo lobotomizados pela agenda feminista woke, não estão conseguindo adentrar o mercado de trabalho devido às políticas misândricas feministas, que impedem eles de entrar no mercado de trabalho. E para onde esses garotos vão? Para a criminalidade. Por causa dessas políticas feministas, que não dão oportunidade para esses garotos adentrarem no mercado de trabalho. Mas quando é uma pessoa que menstrua perdendo sua vaga, seu espaço, para uma mulher trans, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. Esses conservadores se levantam da puta que pariu, indignados. Mas eles não mostram nenhuma indignação com o que está acontecendo com os meninos. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos com Boy Scouts. O Boy Scouts era um grupo, pessoal, que ajudava garotos. Normalmente, entre 6 anos, 8 anos, 12 anos de idade, a encontrarem um nicho masculino. Muitos garotos que cresceram sem um pai presente em casa, em lares onde o pai é ausente, que eles chamam nos Estados Unidos de single motherhood, ou fatherless home, lares sem pai, esses garotos conseguiam criar um vínculo masculino e muitas vezes abandonar e nem sequer entrar, pessoal, cogitar entrar no mundo do crime. Sabe o que aconteceu com o Boy Scouts? O Boy Scouts foi destruído pela esquerda e pela direita com os programas de inclusão feminina. O que era Boy Scouts, sabe o que virou? Virou Boy Scouts, só que agora só tem mulher, não tem mais homem lá. E dentro do Boy Scouts foi colocar doutrinação feminista para meninos de 6, 8 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Nenhum garoto foi mais pro Boy Scout. E os que foram, sabe o que aconteceu com esses garotos? Viraram soy boys, viraram viado, viraram transexuais. Os que saíram, sabe para onde eles foram? Foram para as ruas. Foi daí que começou a crise do fentanil. Vai ver quem tá sendo atingido pelo fentanil. São garotos jovens. A crise do fentanil nos Estados Unidos é uma crise de juventude. A maioria das pessoas que estão nas ruas com fentanil viciada tem entre 19 anos e 27 anos. Essas vidas poderiam ter sido salvas através do programa dos escoteiros, que é o Boy Scouts. Mas os conservadores fizeram o quê para conservar o Boy Scouts? Nada. Engraçado, no momento que foi criado o Girl Scouts, e dentro do Girl Scouts começaram a colocar políticas de inclusão de meninas trans, né, de crianças trans, meninas, do nada os conservadores se levantaram e se mostraram ser contra, indignados com a inclusão de mulheres trans no Girl Scout, no programa das meninas escoteiras. Mas quando foram os meninos as vítimas, eles não se levantaram. Pessoal, primeira coisa, os conservadores nessa guerra cultural, eles são nossos inimigos. E se for necessário, a gente tem que, nós como MGTOW, a gente tem que mostrar apoio e abraçar até mesmo a agenda esquerdista, do liberalismo esquerdista, para destruir os conservadores. Os conservadores, eles causam mais mal do que bem, pessoal. Pensem muito bem antes de vocês ficarem apoiando esse pessoal de direita conservador. Porque eles estão cagando e andando para você que é homem, tá? Quando você, homem, é desprivilegiado de vagas de emprego, os conservadores comemoram e não fazem nada, tá? Vai ver lá, assim, em Brasília, o Nicolas Ferreira, ele tá criando alguma lei para acabar com cotas e políticas de ações afirmativas que favorecem as mulheres em detrimento dos homens. Não. Ele não tá fazendo isso, Bolsonaro não fez isso, Bolsonaro ficou 4 anos no poder, fez o quê por você? Fez o quê pela gente? Não fez nada. Ah, o Lula também não vai fazer. A gente já espera isso dele. A gente já espera. Mas da direita, a gente não esperava isso. E o que eles fizeram? Por nós, absolutamente nada. Bolsonaro ficou 4 anos no poder falando o quê? Mulher e Nordeste. Transferiu renda do Sul-Sudeste pro Nordeste, não fica o que aconteceu? 80% do Nordeste votou no Lula. Criou o maior programa de transferência de renda da história para mulheres. Nunca jamais visto, pessoal. O que aconteceu aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, foi o mesmo que aconteceu em 2008, 2009 nos Estados Unidos, quando teve a crise do Lehman Brothers. Aonde, naquele artigo da bolha missândrica, ele fala que os homens foram sacrificados para salvar as mulheres durante a quebra do Lehman Brothers. Da bolha lá do AIG, das seguradoras, do credit default swaps, do hedge funds, Fannie Mae, que é o mercado que controla o mercado imobiliário americano. Os homens foram sacrificados para salvar elas. Só que na crise que veio agora do Covid, elas não foram salvas porque não tinha mais dinheiro. Tá ligado? Ficaram por elas mesmas. Foi aí que cresceu o OnlyFans e essas coisas. Eu lembro que eu tava conversando um tempo atrás, pessoal, com um ex-colega de trabalho, que é boomer, tem mais de 50 anos. E ele tem um filho, né? E o filho dele trabalha com coisa de manutenção de ar-condicionado. E o filho dele foi se candidatar a uma vaga de emprego numa empresa japonesa que faz ar-condicionado. Esqueci o nome dela. Chegou lá, pessoal, ele tinha todas as credenciais pra passar. E ele ia passar na vaga de emprego. Sabe por que ele não conseguiu a vaga? Porque já tinha batido a cota de homens. Cota de homens, pessoal, pra fazer manutenção de ar-condicionado. Quantas mulheres você já viu fazer manutenção de ar-condicionado? Quantas? Eu nunca vi nenhuma. Bateu a cota. E ele acabou o quê? Sendo chutado, botado de lado. Tipo, 50% das vagas tinha que ser pra homens, 50% pras mulheres. Adivinha quantas mulheres preencheram? 50%. Nenhuma. Nenhuma, pessoal, preencheu. Nenhuma. Quem que acaba lesado ali? A empresa, que é uma empresa grande, é uma empresa multibilionária, presente não sei quantos países, mais de 50, 100 países. Então essas empresas grandes, elas abraçaram o ESG, né? E essas empresas grandes, elas pegam dinheiro do governo, né? Então elas têm que dançar conforme o governo dança. Muitas dessas empresas, elas têm como acionistas fundos de investimento como Vanguard, como BlackRock. Por exemplo, essa empresa de ar-condicionado japonesa, eu fui dar uma olhada, o fundo Blackstone, que é um fundo que abraçou, né, essas pautas ESG, ele tem 4% dessa empresa de ar-condicionado. Então essa empresa vai colocar ESG dentro da empresa e vai o quê? Discriminar homens. Ele falou que o filho dele estava em depressão, que não conseguia arrumar emprego, que gostaria de atuar na área. Aí agora o filho dele é o quê? Trabalhador liberal. Tá, agora o filho dele tá bem, mas na época foi difícil para conseguir algo, entendeu? Aí eu te pergunto, os conservadores estão fazendo o quê para acabar com essas cotas, com essas ações afirmativas? Absolutamente nada. Eles não se importam com você. Agora, foder com a vida de mulher trans, eles fodem, né? Porque você pode ver, o conservador só ataca a mulher trans. Ele não ataca o homem trans, ele não ataca a Tammy Gretchen, tá? Ele não ataca, ele só ataca a mulher trans, porque a hostilidade do conservador é transseletiva. O conservador prefere mil vezes beijar e comer um homem trans, um homem barbado com buceta, do que foder o rabo de uma menina que parece uma menina e não é uma menina, tá ligado? É assim que eles pensam, eles são tudo lesados. Conservador, pessoal, odeia homem. Coloque isso na cabeça de vocês. Os conservadores odeiam homens. Eles não gostam da gente. Eles nos odeiam. Eles só pensam na gente quando é pra pedir voto. Como um ato de revolta, você deve o quê? Dizer não. Meu voto você não tem. Se vira. Isso aí é problema seu. Então a Rip Kaur, ela tá de parabéns pela ação dela. Espero que continue assim, sabe? Promovendo mais mulheres trans, que mais marcas sigam isso, né? Sigam um exemplo. Quem decide, pessoal, se é mulher ou não, e quem vai competir no esporte ou não feminino, é a gente. Porque quem criou o surf foram homens que criaram surf. Os homens criaram surf, os homens criaram tênis, os homens criaram boliche, futebol, basquete, vôlei, golfe. Todos esses esportes foram criados por homens. Então nós, homens, vamos decidir quem deve ou não competir. Se você, mulher, está incomodada, vai embora. Sai, os incomodados que se mudem. Atura ou surta. É assim que funciona. Atura ou surta. Se vai ficar, vai aturar. Se tá revoltado e quer sair, então surta, vai embora. Ninguém quer você aqui também. E a gente também tem que começar agora a desmascarar as mentiras desses conservadores sobre o mito, né? Que eles usam da testosterona, né? Não que as mulheres trans têm testosterona e com isso elas têm vantagem. Não, pessoal, elas usam HRT, hormone blocks. Elas produzem o mesmo nível de testosterona com a pessoa que menstrua produz. Aí eles usam o mito da estrutura óssea, porque elas têm uns ossos que não sei o que, que tem vantagem, etc. Outro mito, pessoal, outro mito, tá? Eles tentam, os conservadores, sempre mascarar a mediocridade feminina a todo custo. Olha, por exemplo, recentemente, um jogador, uma mulher trans, né, um homem que transicionou para mulher, é a melhor jogadora mulher de LoL do mundo. Ela tem a estrutura óssea para jogar LoL? Precisa de estrutura óssea? Não. Ela ganhou de todas as outras pessoas que menstruam apenas com a lógica, porque homens são mais inteligentes que mulheres. Só que o conservador, ele não admite isso, porque o conservador acredita em igualdade. Você pode ver que quando o esquerdista fala em igualdade, não sei disso, igualdade daquilo, o conservador vem sempre com o argumento de igualdade de oportunidades. Igualdade, não existe igualdade. O conservador, ele tá abraçando aos poucos o esquerdismo. Ele nem percebe que não é esquerdista, tá ligado? Ele tá tão lesado que nem percebe que é um esquerdista, que defende igualdade. Igualdade é uma mentira, não existe igualdade. Aí, recentemente, né, saiu esse Enem dos concursos públicos, né? Já se inscreveram 1 milhão e 100 mil pessoas. Tem 6.656 vagas. Cadê a igualdade de oportunidade? Você vai criar o quê? 1 milhão e 100 mil vagas? Uma pra cada? Tá vendo como não bate esse negócio de igualdade de oportunidades? O conservador tem que ser contra a igualdade. E abraçar o quê? As diferenças, que homens e mulheres são diferentes, pretos e brancos são diferentes, cachorros e gatos são diferentes. O conservador só começou a falar dessas coisas de ai, que homens e mulheres são diferentes, quando mulheres trans foram colocadas em espaços femininos. Aí eles abraçam, né? A narrativa Red Pill militar, né? De falar, não, homens e mulheres são diferentes, mas são diferentes porque isso tá ajudando a narrativa deles de conseguir o quê? Eleitorado feminino. Que é só por isso. O conservador só defende mulher porque eles querem comer buceta e ganhar voto. É só por isso. No fundo, eles acreditam em igualdade. Só não acreditam na igualdade quando prejudica a mulher. Quando prejudica o homem, aí eles acreditam em igualdade, né? Porque quando você faz a mulher igual ao homem, você torna um homem inferior. Aí eles podem demonstrar toda a misandria deles contra nós. Então, parabéns mais uma vez à Rip Curl. Espero que mais empresas repitam o exemplo dela. E, pessoal, tomem os espaços femininos. Defendam a tomada dos espaços femininos. Se você vê uma matéria de mulher trans tomando espaço de esporte, de mulher, de novela, sei lá, qualquer espaço que seja ginocêntrico, apoie, pessoal. Bata a palma. Fala, tá certíssimo mesmo. Somos todos iguais. Mulheres trans são mulheres, sim. Tá? E se você é contra isso, você é inimigo. Pessoal, a gente tem que mostrar apoio. Porque eu, pessoal, não tenho nada contra mulheres trans. Nunca uma mulher trans ferrou com a minha vida. Nunca uma mulher trans atrasou o meu lado. Agora, pessoas que menstruam já atrasaram o meu lado. Pessoas que menstruam atrasam o seu lado todo santo dia. Principalmente se você é jovem. Recentemente eu tava vendo no X um tweet lá do Coruja do Carvalho sobre um garoto que trabalhava na academia, recém-formado. E esse garoto perdeu a vaga de emprego na academia por culpa de uma mulher cis. A mulher cis, a pessoa que menstruou, disse que não se sentia confortável com um homem treinando ela e pediu pro gerente da academia demitir esse jovem e contratar uma mulher. O Mangina foi lá e demitiu. Ele contratou a mulher. E aí? Os conservadores, o Nicolas Ferreira vai se levantar contra isso? Ana Carolina Campagnolo, aquela Ana Paula Henkel, vão se levantar contra isso? Aquele Lucas Pavanato vai se levantar? Aquele Daniel Alvarenga vai falar alguma coisa? Não vão. Agora, se fosse uma estrutura que menstrua, perdendo a vaga para uma mulher trans, ia ser a Terceira Guerra Mundial. Ia ser a Terceira Guerra Mundial. Mas como é homem, né? Eu não tô nem aí, pessoal. Tão nem aí. Então, mais uma vez, repetindo. Eu não tenho nada contra as mulheres trans. Para mim, elas são as maiores vítimas da sociedade. A hostilidade dos conservadores é transseletiva, tá? Eles só mostram, apresentam essa hostilidade, esse ódio contra mulheres trans, porque eles odeiam homens, tá? Eles odeiam a si mesmos. Né, odeiam o próprio gênero, são detratores do próprio sexo, da própria espécie, da espécie XY, são vassalos do ginocentrismo, agentes da misandria em nossa sociedade. Então, não tenho nada contra as mulheres trans, apoio as mulheres trans, contanto, pessoal, que elas não comprem pautas muito, sabe, indefensáveis. Por exemplo, crianças trans, isso não dá para defender. E, pelo contrário, muitas mulheres trans são vítimas da pauta do lesbianismo. Quem levanta essa pauta da mulher, das crianças trans, são as lésbicas. As lésbicas e muitos gays levantam essa pauta. A mulher trans, ela serve como bode expiatório, massa de manobra, idiota útil, nesse contexto, para ser sacrificado na linha de frente, para favorecer o quê? Os gays e as lésbicas. Porque eu não vejo gay se prostituindo na rua, pessoal. Eu não vejo homem trans, mulher que vira homem, se prostituindo nas ruas. Eu não vejo lésbica se prostituindo nas ruas. Eu não vejo lésbica sendo morta. Agora, mulheres trans se prostituindo, você vai ver várias. A maioria estão na marginalidade, estão nas ruas, estão na prostituição. A maioria, infelizmente, muitas não querem, mas é o que tem, pessoal. Vão pra pornografia digital mesmo, vender conteúdo erótico no OnlyFans, no Privacy, tá ligado? Elas não têm escolha, pessoal. Elas são vítimas, não têm escolha. A mulher cis, quando ela vai pra pornografia, vai pra OnlyFans, vai pra esses mercados, ela tem escolha. Ela escolheu isso porque ela quer um caminho fácil, ela quer uma rota fácil, ela quer dinheiro fácil, tá? A mulher trans não, ela não tem oportunidade, não é dada oportunidade, porque vive numa sociedade, num sistema ginocêntrico e misândrico. Quando a gente vai ver no RH, eu vejo muitas mulheres trans querendo culpar o homem hétero. O homem hétero não tem nada contra você. O homem hétero é o cara que você tem que ficar menos preocupado. Quando você é mulher trans, eu sei que tem umas duas garotas trans que ouvem meu conteúdo aqui no Rumble, são inscritas no meu canal no YouTube. Quando você, mulher trans, é recriminada no RH, vai ver quem é que tá no RH. Vai, pesquisa aí quais são as profissões que tem mais gays, feministas e lésbicas. Vocês vão ver psicologia e recursos humanos. Nos recursos humanos, pessoal, no Brasil, 76% dos funcionários de recursos humanos são pessoas que menstruam, são mulheres, e a maioria delas são feministas. E uma porcentagem delas são lésbicas. Uma outra parte dos homens que trabalham no RH é a profissão que tem mais homossexuais, tá, pessoal? Homens gays, é o RH. A gente pode colocar que pelo menos 10% dos homens que trabalham em RH são homossexuais. Então você tem o quê? 76% das mulheres feministas, cisgêneras, ocupando esse espaço no RH, com mais 10% dos homens, 86%. Os homens héteros são a minoria da minoria. Esse homem não tem nada contra você. Quem tem coisa contra você, que é trans, é a lésbica, é a feminista. Porque você compete com ela no mercado sexual por recursos financeiros masculinos, por afeto masculino, por atenção e amor masculino. Você também compete com o homem gay. E o homem gay, ele almeja o homem hétero. E ele não consegue ter um homem hétero. Porque o homem hétero é atraído por mulheres. Ele é atraído pela figura feminina. Ele é atraído pela neotenia. E ele não tem neotenia. Você tem. Você é um problema para ele. Por isso, eles precisam te marginalizar, você, mulher trans, porque uma pessoa marginalizada é uma pessoa que é indigna de empatia, ela é indigna de afeto, indigna de amor. And they write DAW, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write DAW because we're trying to do something for them. I have been to jail. I have been raped and beaten many times by men, heterosexual men that do not belong in the homosexual shelter. But do you do anything for them? No, you all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that.